várias mulheres com identidade desconhecida assinam uma série de disfarces pelo país, vestindo-se de várias profissões com o intuito de empoderar e encorajar diversas mulheres do Brasil. Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa, aposto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer, todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e botar pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade, vai. Mas esqueça. Nunca! O trio, que está sendo perseguido pela polícia através de uma denúncia anônima, causa comoção nacional. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer, todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz. Muda telefone de cidade, vai. Mas esqueça-me se for capaz. As patroas mudaram a vida de muitas mulheres do país, que passavam por situações como falta de igualdade de salário, apenas por serem mulheres, relacionamentos abusivos, relações machistas no trabalho e inúmeras outras situações que nós, enquanto mulheres, somos menos respeitadas. Se um dia eu mudar pra te agradar, eu juro que eu troco meu nome. Realmente, não podemos negar. Elas fizeram história. Primeiro aprendi a ser.